dando moral pra quem não me quer, não tá nem aí. Fica de migué se não me quer. Vai na fé do mesmo jeito que eu fui de você. Posso ser de quem eu quiser. Pra quem fica dando moral pra quem não me quer, não tá nem aí. Fica de migué se não me quer. Vai na fé do mesmo jeito que eu fui de você. Posso ser de quem eu quiser. Só pense no carinho e no amor que eu te dei. No quanto fui fiel, no que me dediquei. Nada adiantou, você me bagunçou. Vacilou, me ligou, demorou. Chega de caô. Agora quem não quer sou eu. Tá vendo agora o que perdeu? Com essa marra que tu tem. Enquanto você mete o pé, outra vem. Agora quem não quer sou eu. Tá vendo agora o que perdeu? Com essa marra que tu tem. Enquanto você mete o pé, outra vem. Mete o pé outra vez.